cristalino feito baba de menino ao simples olhar seu corpo puro como água de cacimba limpa, forte e feminina ao simples tocar teu rosto pequena sereia sereia serena posso tudo que é o meu amor para estar junto do seu calor. Devo te amar bem mais que o mar. Me trará mil carinhos pra gente se amar. Sinto um apreço desmedido nesse olho pequenino ao simples cruzar. A cada dia sinto bem mais que tudo que vivo por poder estar bem ao lado seu, pequena.